É bom te ver aqui, te encontrar de novo. Senti a sua falta, a saudade me mata. Meu bem, chorei quando você partiu. Não sei pra onde foi, nunca mais te viu. Sabe, passei por várias noites, morrendo de desejo, sentindo a falta. Que nosso eu beijei tudo. Quero te pedir, agora fique um pouco mais aqui. Eu tô precisando de alguém, e é só com você que eu me sinto. E mais nada mudou, eu tô sentindo aquele mesmo amor, cheio de manias, cheio de vontade, te amando noite e dia. Como você sabe, vem se aproxima, me abraça, me beija. Eu quero fazer tudo o que você deseja, recuperar o nosso tempo perdido. Eu quero ser o seu homem e não o seu amigo. Eu andava perdido, sem razão para viver. Ficava com outra, pensando em você. Te desejo, princesa, e te chamo, porque eu ainda te amo. Vou te chamar pra dançar. Prometo só te amar. E a noite rolou, fazendo amor, e ela ficou. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. Assim com você, tô me sentindo feliz. Com você aqui, perto de mim. Eu andava muito triste, eu tava sofrendo. Se passasse mais um tempo, eu acabava morrendo. Agora decidi, já que você voltou, dedico a noite inteira a esse nosso amor. Uma noite só é pouco, mas você vai perceber um pouco desse amor que eu sinto por você. Vou te chamar pra dançar. Prometo só te amar. E a noite rolou, fazendo amor, e ela ficou. Baby, baby, eu amo você, eu amo você, eu amo você. É bom te ver aqui, te encontrar de novo. Senti a sua falta, a saudade quase que me mata. Meu bem, chorei quando você partiu. Não sei pra onde foi, ninguém mais te viu. Aonde é que esteve? Fala pra mim. Vamos conversar um pouco, senta aqui. Passei todo esse tempo sentindo a sua falta, morrendo de saudade, você sabe. Passei por várias noites, morrendo de desejo, sentindo a falta daquele nosso beijo. Eu beijava o seu corpo, ficava te alisando, e cada vez mais o meu desejo ia aumentando. Agora que você voltou, quero te pedir, não vá agora, fique um pouco mais aqui. Eu tava mesmo precisando de alguém, e é só com você que eu me sinto bem. Você não sabe mais, nada mudou, eu continuo sentindo aquele mesmo amor, cheio de manias, cheio de vontade, te amando noite e dia. Como você sabe, vem se aproxima, me abraça, me beija. Eu quero fazer tudo o que você deseja, recuperar o nosso tempo perdido. Eu quero ser o seu homem e não o seu amigo. Eu andava perdido, sem razão para viver. Ficava com outra, pensando em você. Te desejo, princesa, e te chamo, porque eu ainda te amo. Vou te chamar pra dançar. fazendo amor. E ela fica.